que não acreditava em nada a não ser nele mesmo, tinha o costume de se levantar todos os dias, ainda de madrugada, e andar pela praia do mar. Ele gostava de respirar aquele ar matinal, porque sabia que fazia muito bem à sua saúde. Ele gostava de observar a paisagem até o nascer do sol. E foi numa destas manhãs que ele observou ao longe um moço que parecia muito feliz. Ele corria da praia para dentro da água e depois voltava e parecia até que estava dançando ali sozinho em sintonia com o universo. E o homem ficou observando de longe que o moço repetia aquela cena várias e várias vezes numa felicidade total. Então ele foi se aproximando e notou que o moço não estava dançando, mas ele se abaixava até a areia, pegava uma estrelinha do mar que havia sido deixada ali pela maré e, tomando-a na sua mão direita, corria para dentro da água e a lançava novamente ao oceano. E fazia isto com muita alegria e voltava, pegava outra estrelinha do mar e jogava novamente dentro da água. E este homem, que observou aquilo com curiosidade e que achava que nada era importante a não ser a sua própria vida, aproximou-se mais do moço e disse: "Meu jovem, o que é que você está fazendo?" E ele disse: "Ah, eu venho aqui todas as manhãs salvar a estrelinha do mar." E o homem disse: "Mas quantas estrelas você consegue jogar de volta à água a cada manhã?" E o moço disse: "Eu tenho que sair procurando, mas quando eu acho, eu fico feliz, salto de alegria e lanço-a de volta à água." E o homem disse: "Sim, mas quantas estrelinhas do mar você consegue salvar?" E o moço, que nunca havia feito conta alguma, ele disse: "Bem, eu tenho que sair procurando. Isso dá trabalho. Mas às vezes eu consigo salvar umas 5, 7 estrelas, às vezes até 10. E o homem perguntou a ele: "E você acha que vale a pena, em toda a orla marítima, há milhões de estrelas do mar perecendo agora, e você consegue salvar 3, 5, 7, 10 no máximo, e as milhões que estão perecendo, você não percebe que o teu trabalho não faz diferença alguma?" Então o moço disse: "Olha outra estrelinha aqui." E, feliz da vida, pegou-a na sua mão, correu para dentro da água e lançou-a novamente para o mar. E, voltando feliz, disse ao homem: "Viu? Para ela fez diferença." E continuou o seu trabalho. O homem ficou ali pensando naquela resposta e foi para casa. E aquela resposta do moço continuou ali na sua mente, e durante a noite inteira, ele, que tinha o costume de levantar todas as manhãs só para respirar o ar puro que vinha do mar, ele viu quantas e quantas vezes ele fez isso inutilmente, pensando somente no seu egoísmo, no seu próprio bem-estar. Ele quase não dormiu direito. No dia seguinte, pela manhã, ele voltou à praia onde já estava o moço fazendo aquele trabalho com alegria e com felicidade, como se fosse uma dança com o universo. pegava as estrelas, corria para o mar e lançava-as na água e voltava feliz. Então aquele homem foi e se juntou ao moço e disse: vamos trabalhar. Agora você não está mais sozinho, eu também vou te ajudar. E ele disse: olha aqui, outra estrela do mar. E feliz como criança, pegou na sua mão, correu para dentro d'água e lançou-a no mar. E ele sabia que aquilo sim fazia a diferença, não para todas que estavam perecendo, mas fazia diferença para aquela estrelinha que estava sendo salva. O que eu quero te contar com essa ilustração é que alguém começou um trabalho sozinho e solitário à beira-mar, à beira do mar da Galileia. E ali ele começou a pregar as palavras mais doces e reveladoras proferidas pelo lábio de uma pessoa. E ele veio anunciando o seguinte: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E começou a sua pescaria ali e disse aos homens que havia acabado de pescar: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. E ele começou esse trabalho solitário, mas sabendo o quanto era importante. É bem verdade que são poucos os que se salvam. Ele mesmo disse isso. Mas não importa. Ainda que sejam poucos, nós temos que continuar esse trabalho com a mesma alegria, numa sintonia não com o universo, mas com o trono de Deus que dirige o universo, sabendo que todas as coisas cooperam conosco. E eu sou, você é, testemunha da diferença que o trabalho dele fez na nossa vida. São poucos os que se salvam, mas eu estou entre aqueles que se encontrava perdido no mar deste mundo, na praia deste mundo. E ele veio, me achou, com alegria me recolheu e me lançou no mar da vida. E desde então, isto fez diferença para mim, fez diferença para você. E eu te digo mais: ainda que houvesse no mundo apenas um pecador, e este é o mistério do trabalho, da missão do Senhor Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, ainda que houvesse um só pecador e que todo o restante da humanidade fosse constituída de justos, ainda assim o Senhor Jesus viria a este mundo e faria este trabalho e morreria do mesmo jeito na cruz do Calvário, porque ele sabe que isto faz a diferença. A palavra de Deus tem o poder para salvar. A palavra de Deus tem o poder para libertar. E para conduzir o homem e a mulher até Cristo. Você está sendo achado agora por esta palavra. O Senhor Jesus fez este trabalho por tua causa. E ele não cessará enquanto não ver você seguro no mar da salvação, seguro no rio da água da vida, seguro e livre da morte e livre da condenação. Ele fez tudo para te salvar e ele continua nesta alegria. Por isso que hoje, meu amigo, minha amiga, eu estou fazendo com prazer esse trabalho. Eu me divirto, eu me alegro, como se fosse uma dança, em correr, te buscar, te lançar a palavra e saber que por causa deste trabalho, isto está fazendo a diferença na tua vida.